Na esperança da ressurreição, o show continua. Não me render a depressão. Na madrugada eu fui nocauteado. Na madrugada os manos não acreditavam. Segue o trilho do destino, onde o sol já vai brilhar. Pra tocar o som, uma canção da despedida. Dá um nó no peito, um aperto no coração. Objetivos que perdem a razão e as conquistas já não tem mais a mesma emoção. Falta forças, falta motivação pra ir à luta. O show continua. Eu sei, mas se persistir a ideia de desistir, talvez seja melhor, pois nada mais faz sentido. Os sonhos pertenciam a nós cinco. E agora, meu Deus, como será? Tá tão confuso pra continuar e não há nada que conforte. Também não. Existe homem forte que suporte a fatalidade que atingiu a ti mesmo. A esperança entra em óbito. Mano, por isso, minha vontade de vencer, o destino levou. Talvez o sonho acabou. Continuou. Real. Você me dizia não ter morrido. Fechou os olhos para o mundo onde o mal existe. Abriu os olhos para o mundo onde a paz persiste. Deixou bem claro que o fim pode ser o começo. A ressurreição, onde a fé vence o medo. Tava feliz na vida eterna, sorrindo. Segue o trilho do destino, mas somos egoístas. Não aceitamos sua ausência. Mano, estamos caminhando onde o pessimismo está se aproveitando e pesando de forma covarde, destruindo a autoestima e nossa sensibilidade. Não há motivos pra conformação. Por mais que eu tente, eu não encontro explicação. É, irmão, a morte sempre traz consequência. Não há mortal que compreenda. Revirar os álbuns, as fotos, ter recordações. Está preparado pra tantas emoções. Nariz que escorre, a lágrima que desbalsa. De um olhar enfraquecido, tudo o que mais amava. Um filho, um tesouro incalculável. Pra uma mãe com coração despedaçado, que não vê mais brilho ao redor do que não vê a mágica nas ondas do. Nessas horas, tô sem compreensão. Por que será que só os caras bons se vão? Demora pra amadurecer os fatos. Uma cumplicidade no passado. Uma vida dedicada ao movimento. Uma parte da história de Ribeirão Preto. Nem mesmo o tempo apagará a sua imagem, que sobrevive pela eternidade. Continuou. Fazer tanta falta como nada outra vez. E aí, mano, lembra da Zimba? Só a banca reunida, cartas ou dominó. Sempre acionada, a quadrilha positiva, induzindo a coletividade, classe A que firma. Quantas saudades, muita coisa mudou. No camarim é embaçado antes do show. Calor, o alto astral pesou o nosso lado. Hoje o Pedro trouxe o baralho? Nossa, que lembrei. Chegou esse é o momento da decisão. Desistir eu sei, seria bem mais fácil. Mas a missão e o sentido do cessar não teria validade se a gente não continuar. É a cadeia que depende da mensagem. Com a comunidade temos cumplicidade. O Isaac já tá lá pra somar força e voz, lê. Chipê, via e o Billy tá com nós e jamais vai morrer, vai permanecer vivo na lembrança inesquecível. Em nossos corações, viva o mito imortalizado. Viva a memória do meu aliado, Billy. Billy, essa canção é pra você. Falou. Que nos dá força, estranha força pra ir à luta. Segue o trilho do destino onde o show. O show continua. Todo mundo com Deus e até a próxima. Firmeza, falou!